Ô, Genemelo, dá o maior aí pra nós. 3, 4. Essa é pra relembrar os tempos de sofrimento. É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo. Você fugiu, viajo no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido. Quem sabe canta aí? Por você eu mudo o jeito de viver. Ouvi vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Pago essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, troca até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas me espera que eu tô chegando. Tô voltando com rosas e versos e vinhos. Me espera que eu tô chegando. Tô voltando. Seja do tempo que for, eu só quero esse amor. E guarde o seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Pede mais uma. Bora. Qual? Difícil. Você quer? Toma bom, agora. 3, 4. Difícil não pensar, difícil é não querer gritar, difícil é sentir que o mundo acabou sem ti, difícil olhar pra trás, difícil é não te ver jamais. Difícil é ver meu rosto no espelho. Yeah, yeah. Se ainda insisto, talvez por pensar que as coisas poderiam se ajeitar. E se te encontro, me perco todo. E lá se vão meus planos para o ar. Se ainda insisto, talvez tu pensa e as coisas poderiam se ajeitar. E se te encontro e me perco todo. E lá se vão meus planos, lá se vão meus planos para o ar. Para o ar. Para o ar. demais essa, hein?